gostaria muito que você tivesse toda a atenção. Se alguém falar contigo, não fale com essa pessoa. Se morrer do teu lado, deixa morrer, depois nós vamos ressuscitá-lo. Para nada te atrapalhar. Se alguém te cutucar, um celular está só no vibracal, não atende. O tempo da adoração é um tempo sagrado diante do Senhor. Igualmente o tempo da pregação. E eu vou trazer uma palavra para vocês hoje à noite, algo que Deus me trouxe, uma revelação, a partir das Escrituras. Eu gostaria muito que você estivesse me acompanhando o tempo todo, para não perder o que Deus quer ensinar. Vamos abrir o Salmo 111, foi a leitura de ontem, né? Salmo 111. E tem uma palavra nesse Salmo que Deus começou a me inquietar. Algo que provavelmente todos que lemos, até achamos, sim, está tudo certo, é bonito. Mas algo de Deus aconteceu dentro de mim e eu disse, eu vou mais fundo e vou buscar mais e mais e mais. E aonde eu cheguei, eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Ou onde Deus me levou. Salmo 111, 2 e 3. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras existe a glória e majestade. A ênfase está no verso 3. Em suas obras existe glória e majestade. Vá comigo ao 104, Salmo 104, 1. Pouquinho, volte um pouco. Diz ali, bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente. E agora vem a ênfase, sobrevestido de glória e majestade. O mesmo que tem nas obras de Deus, tem, vamos dizer, nas vestes de Deus, sobrevestido. E volte um pouquinho mais no 93.1. 93.1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, como se Deus tivesse posto roupas de majestade e poder e apertou com um cinto, se cingiu. É isso que está na palavra. Volte ao Salmo 111. Dali nós vamos trazer a palavra da noite. Em suas obras existe glória e majestade. Quando comecei a buscar por essas duas palavrinhas e gastei umas 3 horas para estudar apenas 2 palavrinhas da Bíblia. Mas algo do Senhor disse, tu tem que mais, tu tem que mais, tu tem que mais, há algo mais. Inicialmente eu pensava assim, Senhor, o que tem a ver com majestade tem a ver assim com rei. Geralmente a gente associa essa palavra a reis, a imperadores. E aí eu vou descobrir que a majestade de Deus é a grandeza suprema, a excelência de Deus. A superioridade, a sublimidade, a impotência, a imponência de Deus. Em tudo que Deus fez, em suas obras, existe a excelência. Podemos dizer, em suas obras tem a perfeição. Isso é o termo majestade. Um Deus todo-poderoso. Ou então, Deus majestoso, o rei dos reis, só podia criar algo perfeito. Em todas as suas obras, fala da criação. Mas fala do que Deus continua fazendo agora. Tudo o que Deus faz por você agora é perfeito. Semana passada, fui fazer um exame médico. Anos atrás, Deus tinha me curado de uma gastrite de anos. Era uma água que vinha rolando. Acho que eu tive uns 4 anos uma gastrite, fruto de incomodatite. Talvez alguns já tiveram, até tem esse negócio ainda. E aí eu estava ali com mal-estar e comia, não ficava boa a comida, como dizem, não sentava. A comida ficava de pé, pelo jeito, né? E fui ao médico e aí ele me disse, bom, vamos fazer um teste, vamos botar aquele caninho lá para dentro. Pá, esse negócio é ruim. Não doeu nada, viu? Quando eu acordei, estava feito. É assim, né? Hoje está mais tranquilo. Veio o resultado e eu pergunto para o doutor, ele tinha minha ficha lá. E aí, doutor, tem a ver com aquela gastrite antiga? Tu não tens nada. Vou eu procurar um negócio que Deus me curou. Caiu a ficha? Quando Deus faz uma obra, Ele não a faz pela metade. Nas suas obras existe majestade, existe excelência. Nas suas obras tem glória. Olha o verso 3. Existe beleza. Glória aqui tem a ver com beleza, formosura. Dá para entender o Adão quando encontrou a Eva pela primeira vez? E ele diz, esta sim, Senhor. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta sim. Eva devia ser a mulher mais linda do mundo. Não tinha pecado, não tinha defeito, perfeição completa. Adão devia ser o homem mais lindo do mundo, em todo sentido. Tudo que Deus fez. O Salmo 19 diz que é para nós contemplar os céus, as estrelas, os astros. E os astros todos anunciam a grandeza de Deus. Eu falei aqui alguns dias atrás. Se nós fôssemos pegar um avião e ir até a estrela vizinha, que é Vênus, a estrela da manhã é Vênus, é um planeta. Ou a estrela da tardinha, que já está saindo a lua e a gente ainda enxerga ela lá. Se você pegar um avião e for até Vênus, você vai levar 21 anos direto de avião, andando a 900 a 1000 por hora, sem parar para abastecer. E se nós fôssemos até o Sol, que é uma outra estrela vizinha, 210 anos para chegar no Sol, direto, sem escala, sem conexão, sem nada. Essas duas estrelas são as nossas vizinhas, o Sol e Vênus. É logo ali. Tu viu? É logo ali. 21 anos para uma, 210 anos só para ir. Nós vivemos aqui no planeta Terra. E isso que nós enxergamos à noite, por isso que o Salmo 19 diz, olhe, contemple os céus. Não para adorar os céus, mas para ver o que Deus fez. Estamos aqui na Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma, dizem os astrônomos, de bilhões de outras vias que existem. Conjuntos de estrelas. Se fala que na Via Láctea, isso que nós enxergamos de noite, tem 10 bilhões de estrelas só nela. Eu nem sei o tamanhão desse número. Eu vou falando aqui, se tiver um matemático, aí um dia eu boto no papel e nos mato. Que tamanho é 10 bilhões? Só numa. E tem bilhões de outros conjuntos dessas constelações. Quanto mais a ciência está fazendo descobertas, sabe o que eles descobrem? Que maior é o universo. Olha o que Deus fez. O verso 2 está dito aqui a nós, grandes são as obras do Senhor. Consideradas por quem? Por todos os que nelas se comprazem. Você tem prazer em observar o que Deus fez. Lembra o que Jesus disse? Observem os lírios do campo, olhem para as flores do campo. Nem Salomão, em toda a sua beleza, se vestiu como qualquer delas, ou desses lírios. Eu não sei se você de vez em quando sai à noite na cidade, a gente não enxerga tanto bem as estrelas, tem muita luz aqui competindo. Mas se você sai, vai com o filho, filha, vai com a esposa num parque, ou compra uma flor e você dá uma olhadinha naquela flor, a imensidão de cores que Deus criou, os nossos olhos captam e transformam isso para o nosso cérebro e nós percebemos as cores. Observe o que Deus fez. Deus não está nas coisas que Ele fez. Escute bem. Já existia uma teoria antiga que dizia que Deus estava nas árvores, e essa teoria está voltando, uma filosofia de novo. Que tu tem que abraçar a árvore mãe, porque ela é igual a ti. Sai disso, não é isso que estou falando. A mãe terra, você já viu essa conversa? Está em moda. Você não é filho da terra, não. Você é filho de Deus, desde que você creu no Senhor. Mas nós percebemos a mão de Deus em tudo o que Ele criou. Criação e Criador não são a mesma coisa. Mas toda criação, tu vai perceber, ali tem mão de Deus. Tudo que você faz, tem a tua mão, não tem? Se você é um escritor, se você é um professor, uma professora, um profissional liberal, o teu jeito de trabalhar tem a tua marca. Pois em toda a criação tem a marca de Deus. Vamos dizer assim, o carimbo de Deus. Você já observou as flores? Numa simples flor tem o aparelho reprodutor masculino e feminino. Numa simples flor, talvez tu nunca te ocupou com esse aspecto desse aspecto da biologia. Mas tem irmãos aqui que estudaram bastante esse assunto. Num simples grão de trigo tem todo um DNA, numa simples batata, num simples pimentão. Bom, agora estão já fazendo os transgênicos, né? Tiram o DNA da fruta, da planta e transformam. Quer dizer, tem em tudo, você percebe, dentro de você, dentro do seu cérebro. São 200 bilhões de neurônios. Nós não sabemos o que é isso, né? Os médicos sabem. Eles estudaram essas coisas. 200 bilhões de células nervosas que estão se conectando direto. Agora está me ouvindo? Dentro da tua cabeça tem conexões indo a milhão, lançando pequenos sinais, como se fossem pequenos raios para conectar uma coisa na outra. Quando você caminha, você fala, você vê 200 bilhões só no teu cérebro. Todo o teu corpo tem outros neurônios. O que Deus fez, a glória no sentido de beleza de Deus, está na tua vida. Está na tua vida. Não se escandalizem com o que eu vou dizer agora, porque foi Deus que fez. Quando um casal vai ter um filho, eles têm então a sua relação sexual, e na ejaculação do homem, são 400 bilhões de espermatozoides. Eu vou te arrumar esse número. Duas populações inteiras do Brasil, numa relação sexual. Duas somos 200 milhões, são 400 milhões de espermatozoides. Você é um homem, quando você tem uma relação íntima com a sua esposa, você poderia estar gerando de uma só vez, duas vezes a população do Brasil. Você que está aqui hoje, você é fruto de um pai e de uma mãe. De 400 milhões, só sobrou você. Alô? Tudo bem? Tudo bem aí? 399, esse número é tremendo, milhões se perderam. Espermatozoides se perderam. Você, no momento que o espermatozoide fecundou com o óvulo da tua mãe, começou a tua vida. Deus é perfeito. Eu não precisava defender Deus e nem estou defendendo Deus. É Deus que nos defende. Eu só estou falando das obras de Deus. da grandeza de Deus. Quando o espermatozoide começa a andar dentro do corpo da mulher, até se encontrar com o óvulo. E quando se encontra com o óvulo, antes de fecundar, ele tem uma proteína para conseguir furar o bloqueio que há no óvulo feminino. Uma proteína, senão ele morreria no meio do caminho. Quem fez a proteína? Deus. Estou pegando um aspecto do nosso corpo. Poderia pegar muitos outros. Se trouxesse aqui um especialista, um neurologista, ia nos explicar coisas fantásticas. Se trouxéssemos aqui um especialista em fecundação humana, ia nos explicar coisas fantásticas. Cada área. Traz aqui uma pessoa que entende de rins, de estômago, de intestino. E nós vivemos, mas tudo funciona perfeitamente. O que Deus fez tem excelência, tem perfeição. O ser humano, ele foi criado assim por Deus. Você sabia? Vamos pegar um pouco da natureza. Que dentro da cabeça da vizinha, que você não dá nem bola por aí quando está cantando, do pica-pau. Lá onde eu moro tem bastante pica-pau. Tem um amortecedor dentro da cabeça dele? Porque ele dá tanta pancada na madeira. Se não tivesse um amortecedor, a cabeça dele explodiria. É, tem um amortecedor. A língua do pica-pau sai aqui de trás, faz uma volta e ele come insetos dentro das madeiras. E a batida dele é tão forte que não tem cabeça que ia resistir. Imagina se nós fôssemos dar uma de pica-pau, hein? Tu ia rachar tua cabeça nas primeiras batidas. Nos pés do elefante tem amortecedores poderosos. Esse negócio estão inventando tênis com amortecedor. Isso é uma cópia do que Deus fez. Claro. O ser humano tem que copiar, está certo? Deus já fez perfeitamente. Em tantas aves, em tantos peixes, tem sensores, tem radares dentro deles. Deus fez. Os golfinhos, vocês sabem que eles emitem sons com os quais se comunicam, e naquele bico deles, aquilo é um radar. Quando é que por que os animais, e quando eles sabem que chegou a época de voar, por exemplo, eles estão lá no Canadá e vêm aqui para o sul do Rio Grande do Sul, vêm para o Uruguai, vêm para a Argentina, as aves migratórias. E se elas errarem 1 milímetro na saída, elas vão bater lá no outro país e não vão achar comida e vão morrer. Quem é que colocou esse radar dentro da cabeça das aves? Quem disse para elas que aqui no sul do mundo tinha comida para saírem do inverno lá e virem aqui? E quando o inverno começa aqui, elas migram para o verão lá. Quem disse isso para elas? Deus. As plantas não se cruzam umas com as outras. As plantas têm as espécies determinadas. Então uma planta de outra espécie não casa com outra. Está tudo programado por Deus. E quando você lê esse salmo, as suas obras, e nas suas obras, existe glória, existe formosura, beleza, força. E nas suas obras tem majestade, tem perfeição. Agora, até aqui eu estou falando de beleza, de criação, da natureza, de nós próprios, como desse nosso lado natural. Mas tem uma coisa diferente que diz no Salmo 8. Lá no Salmo 8 diz que Deus nos coroou, colocou uma coroa em cima de nós. E essa coroa se chamava glória e majestade. Querem chegar lá no Salmo 8? Vamos lá? Já que estamos lendo os Salmos, estou trazendo um pouco dos Salmos a nós. Salmo 8. Versículo. Vou começar no 3 também. Quando contemplo os teus céus, toda a questão dos astros, estrelas, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, que cuides dele. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e agora vem a ênfase, de glória e de honra o coroastes. Segura comigo aí. Se antes, lá no Salmo 103, se antes glória era beleza, força, aqui quando fala que Deus coroou o ser humano de glória, não é o mesmo termo bíblico. Glória do Salmo 8 é a presença de Deus. É outra palavra que a Bíblia usa. É a presença de Deus. O ser humano tem um diferencial de toda a criação. Na criação, tem o dedo de Deus. Vamos dizer assim, os feitos de Deus são visíveis na criação. Mas só no ser humano tem a presença de Deus. A glória, o que Deus é. Vamos dizer assim, na sua natureza, o seu caráter, a sua santidade, isso Deus colocou dentro do ser humano. Além da presença dele, ele também colocou a beleza. Me acompanhe agora, não perca. Com a queda do ser humano em pecado, quando Adão se desviou de Deus, aconteceram duas coisas. Algo se preservou, mas arranhado. E algo se perdeu completamente. A nossa constituição física, a beleza do ser humano, preservou. Neurônios, músculos, ossos, todos os nossos sistemas se preservaram. Porém, arranhados. Dali para cá, começamos a ficar doentes, morremos, temos problemas emocionais, tem sentimentos como tristeza, depressão, isso tudo começou. Nossos sentimentos também foram arranhados. Então, ainda que preservados, mas não mais perfeitos. Isso eu estou falando desta majestade, da excelência de Deus que havia em nós. Desde o pecado não há mais a excelência. Mas tem uma coisa que se perdeu por completo. Que era lá do Salmo 8, a glória. A glória no sentido de presença de Deus. Se perdeu completamente. Mas, agora vem a boa notícia. Em Cristo Jesus, isto é reconstruído. A nossa beleza exterior, Deus a preservou. Quando nasce uma criança aleijada, por exemplo, deficiente, isso ainda é fruto do desajuste que aconteceu naquilo que era excelente. Houve um desajuste. E por isso quando nós oramos por uma pessoa doente ficar curada, é para pedir: Deus, a tua glória, nesse sentido de excelência, venha sobre essa pessoa. Reconstitui isso nela. E quando uma pessoa agora espiritualmente se converte, a glória do Salmo 8 perdida, volta a habitar dentro de ti. E essa glória é chamada de Espírito Santo. Você volta a ser. Ainda não na totalidade, porque a totalidade será na eternidade. Mas você volta a ser o que era antes da queda. Mas você vai ter que passar por Cristo Jesus. Um homem perfeito. Um homem que nele se via toda a glória, toda a majestade, toda a beleza, toda perfeição, toda santidade, todo poder, tudo se via nele. Você pode entender agora que quando Jesus disse que ele ia dar poder para os crentes, ele ia dar poder porque nós perdemos isso lá no passado. Perdemos. Aquela glória foi perdida. A beleza física, como disse, não foi perdida completamente, mas foi danificada. A nossa constituição física, por ainda coisas grandiosas que ainda nos restam, mas foi danificada. E a glória interna, a espiritual, ela tinha sido perdida, porém em Cristo é possível recuperá-la. Você crê nisso? Você crê nisso? O que o Senhor Deus fez lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Lá diz que Cristo é a imagem de Deus. A imagem exata. Quer saber como é Deus? Conhece Jesus, como a Escritura o apresenta. Mas pegue essa palavra, segure essa palavra. Cristo é a imagem. No início, quando Deus criou o primeiro homem, o que Deus disse lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa conversa? Vamos criar? Vamos. Em quem vamos nos inspirar para criar? Não tinha em quem se inspirar. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, deve ter dito, vamos se inspirar em nós mesmos? Vamos. Lá em Gênesis 1, 26, não fala que o homem é a imagem e a semelhança de Deus? Mas essa imagem se perdeu. E agora diz que Cristo é a imagem. Imagem na Bíblia nunca é o que hoje popularmente se fala de imagem. Imagem você vê lá um objeto estático, parado, imóvel, surdo, cego, mudo, como diz o Salmo 115. Jesus não é isso, não é uma imagem imóvel de Deus. Imagem, biblicamente, sempre é algo vivo, que representa Deus. E quando diz então que Cristo é a imagem, você se converte a Jesus, você também se torna a imagem. Mas imagem não são estátuas e nem retratos, porque estátuas e retratos são coisas imóveis, ainda que tentam representar o algo, o real. Imagens, na palavra de Deus, quando fala de imagem, está dizendo que nada falta de Deus em Cristo Jesus. E quando diz que nós somos imagem, isso quer dizer que nada é para faltar de Deus na tua vida. E aí eu trago para dois campos, para o campo natural, campo físico, para orar por pessoas doentes, para a imagem de Deus ser totalmente reconstituída nela. E para pessoas que estão longe de Deus se converterem para a imagem espiritual, aquela glória. Tudo o que Deus queria que Adão fosse, Cristo se tornou. Então, me acompanhe. Cristo é aquele modelo perfeito de homem. É o Adão que não falhou. E ao mesmo tempo, Cristo é o perfeito modelo de Deus. Está dito ali em Colossenses. Quando diz que em Cristo Jesus, a plenitude de Deus estava presente, a glória de Deus estava presente. Aprouve a Deus, diz lá na palavra, que em Cristo Jesus residisse toda a plenitude. Natural e espiritual. Perfeição interna e externa. Começamos o culto falando em 1 Coríntios 1, 30 e 31. E lá dizia que nós temos da parte de Deus, Cristo em nosso favor. E o que ele nos traz? Salvação, lá fala em redenção. Santificação. Sabedoria. tudo que tu queres, tudo que tu precisa na tua vida, está no homem perfeito. Alguém de vocês poderia perguntar, mas por que Paulo escreveu aos Colossenses estas palavras? Lá na igreja de Colossos, uma igreja que vinha crescendo bem, entrou um ensino estranho de uns indivíduos chamados gnósticos. E eles estão por aí de novo. A gnose trouxe para dentro da igreja. E falavam uma mistura de cultura grega. E eles queriam desmerecer quem era Cristo, ou confundir Cristo diante das pessoas, não o próprio Cristo, mas diante das pessoas. Os gregos antigos, eles sempre diziam, tem que existir um homem perfeito. Tem que existir uma razão divina, eles chamavam de razão divina. Sabe como eles chamavam esse homem perfeito? Eles chamavam de Logos. O que que o apóstolo Paulo fez? O homem perfeito, em quem habita toda a divindade, esse homem é Cristo. E o que que o apóstolo João fez no capítulo 1 de João? No princípio, era o verbo. Verbo ali está escrito na Bíblia, Logos. O Logos estava com Deus antes de haver mundo. E o Logos era Deus. Esse homem perfeito que as pessoas estavam procurando, tanto Paulo quanto João dizem, está aqui esse homem. É Cristo e tudo que tu queres está nele, tudo que tu precisa está nele. Sabe do que eu estou falando hoje à noite? O título da pregação, as duas glórias. Uma é a glória nesse sentido de beleza e perfeição. E a outra é a glória, presença de Deus. Se nós não conseguimos recuperar toda a beleza, e hoje eu entendi uma coisa, falando sério, não me levem a mal, por que que se gasta tanto em cosméticos, cada vez mais, empresas de cosméticos estão riquíssimas? Por quê? Porque é da natureza do homem e da mulher se embelezar. Deus fez você muito linda, muito lindo. Não me levaram a mal, né? Estou dando um apoio para os cosméticos. Não estou ganhando nada para isso. Porque as mulheres se ajeitam mais ainda. Por que que se gasta agora cada vez mais nas cirurgias de embelezamento? Se gasta cada vez mais, sabe por quê? Porque está dentro do ser humano buscar uma beleza perdida. Você sabia disso? A gente vai lendo a Bíblia e vai descobrindo todos os mistérios da vida natural também. Hein? A mesma coisa, porque tanta gente se mete com tudo que é religião. Tudo que é religião que aparece começa a crescer. Cada negócio mais horrível que destrói as pessoas, e as pessoas vão lá, sabem por quê? Porque dentro do ser humano tem essa busca por Deus. Isso faz parte da nossa constituição. Deus nos criou assim, busca pelo espiritual e busca pela beleza. Em todas as suas obras tem formosura. Em todas as suas obras tem excelência. Por que que as pessoas que trabalham o melhor, elas fazem o excelente? Empresas que trabalham com o conceito de excelência, por que que dão certo? Porque o cliente diz, essa empresa não me engana, não me mente. Esse serviço que a pessoa vem prestar para mim, eu sei que se disser, consertei isso, é isso mesmo. Quando o nosso filho mais velho nasceu, por aqueles dias, isso fazem 20 e poucos anos, nós morávamos vizinhos de Manaus, 800 quilômetros de Manaus. E eu estava em Manaus e comprei uma câmera fotográfica, isso fazem 22 anos. Uma marca conhecida de máquinas fotográficas. Depois viemos embora. Viemos morar aqui. E uma época a máquina não estava lá grande coisa, assim, no sentido de... ela produzia mais. Ela parece que tinha diminuído a clareza da foto. E eu procurei assistência técnica, que tinha um endereço aqui em Porto Alegre, mas tinha que ir para São Paulo, porque não tinha o conserto aqui. Dali um tempo me ligaram e disse: olha, sua máquina está de volta. Eu ainda sou do tempo que falo em máquina fotográfica, porque agora é câmera, né? Mas os jovens aí me entendem. E aí quando eles me devolveram a câmera fotográfica, já me ajustei. Perguntei quanto é o serviço. E eles me disseram: nada. Só fizemos uma limpeza, não custa nada. Isso já fazia uns 15 anos que eu tinha a câmera. Essa é uma empresa que trabalha com excelência. Eles podiam me cobrar R$50, que fosse, e eu ia pagar, ia ficar muito feliz ainda, porque a minha câmera estava boa. Empresa honesta, você não gosta? A excelência, Deus semeou isso no nosso coração também. Toda vez que fizemos algo relaxadamente, seja para Deus, seja para pessoas, estamos fora do padrão divino. E aí entramos no padrão do outro, do maligno. Você percebe que tem coisas que Deus pôs dentro de nós. E a palavra de Deus vai nos revelando todas essas coisas. Hoje à noite você chegou aqui, você: pastor, tudo isso, amém, é verdade. Mas tem muitas coisas danificadas dentro de mim. Meu corpo tem todas essas belezas que Deus criou, toda essa perfeição. O mundo fora de mim, estrelas, sol, ou eu posso dizer sóis, flores, plantas, tudo ótimo, pássaros, animais, tudo perfeito. Mas tem algo que está danificado dentro de mim. E eu quero te falar que esse algo danificado é possível restaurar. Porque diz aqui que as obras de Deus, em todas as obras, têm glória. Tanto no aspecto da criação de Deus, quanto nos feitos de agora de Deus. Tem glória. O que Deus vai fazer por ti, tem a mão dele. E tudo que tem a mão dele, tem perfeição. Se Deus te curar, ele não vai fazer pela metade. Se uma pessoa fosse, por exemplo, deficiente das duas pernas, Deus vai curar só uma perna, mas isso não vai, não tem graça, né? Vai te deixar meio ainda aleijado? Não. Se Deus fizer, ele fará nas duas pernas. As tuas emoções, Deus quer te curar. Nós arrumamos tanto problema para nós mesmos. Fomos danificados quando entrou o pecado, fomos. E continuamos às vezes danificando pessoas e outros nos danificando. Mas isso é possível curar também. E algo mais grandioso, que de glória e honra nós fomos coroados. O homem, a mulher, perderam a presença de Deus. E aí vem o homem perfeito, o Logos divino, como está na palavra de Deus, o Verbo de Deus. Tu entrega a tua vida para ele, e a vida dele entra em ti, pelo Espírito Santo. Eu conversei com uma pessoa outro dia. Eu acho que grande parte das pessoas que até frequentam a igreja ainda não entenderam bem o que é o cristianismo. Não estou nem falando da sociedade lá fora que não quer saber de nada. Tem muita gente que ainda não entendeu. O cristianismo não é uma série de leis. O cristianismo é um relacionamento vivo com Jesus. E quem media esse relacionamento, quem intermedia, é o Espírito Santo. O cristianismo é uma religião do Espírito Santo. Nos inspiramos num homem, porque precisamos de um modelo humano e divino ao mesmo tempo. Mas quem planta essa imagem, e volto a falar, imagem, algo ativo, algo vivo, é o Espírito Santo, na sua vida, na minha vida. O que foi danificado, pode ser restaurado, sim. E o que foi perdido, pode ser reposto dentro do seu coração. Porque afinal, o Senhor não quer perder o que Ele deu no início para o ser humano. O ser, Deus dá de novo. No Novo Testamento, Deus dá de novo. No Antigo teve um modelo, Adão falhou. No Novo Testamento tem um novo modelo. O apóstolo Paulo chegou a chamá-lo de novo Adão. Nós temos um Adão, Cristo, que deu certo. No qual nos inspiramos. E aí? Essa imagem está aí dentro? Está aí dentro? É isso que Deus está desejoso em fazer. Deus ama formar Cristo em nós. Deus ama isso. E quando você começa a amar, essa visão de palavra, esses conceitos que eu estou falando hoje à noite, quando você começa a amar isso, o Espírito de Deus que vive em ti vai produzindo esse Cristo em ti. Isso é ser cristão. Coisas danificadas, vamos pedir para Deus arrumar. Coisas perdidas, aquela glória perdida, vamos pedir para Deus dar. Vamos ficar de pé, irmãos. Está tão boa a presença de Deus aqui nesse lugar. Os atos de Deus sejam do passado ou agora, tem neles tem força e glória. A majestade de Deus é visível nas suas obras, é visível no nosso corpo. Por isso que eu não posso falar nessa noite só da criação passada. Deus é o Deus do passado, do presente, do agora e do futuro. Se você nunca entregou a vida para Jesus, você está sem a glória de Deus na sua vida, sem a presença. Você pode dizer isso agora para Ele: Deus, eu entendi algo que eu nunca tinha entendido antes. Nós precisamos conhecer Deus para poder seguir a Deus. Ninguém segue um desconhecido. Se você quer entregar a sua vida para Jesus agora, ou se o seu relacionamento com o Senhor estava tão descuidado, tão relapso, tão friozinho, tome uma nova atitude diante do Senhor. Diz: Senhor, o Senhor falou comigo hoje, no que cabe a mim me decido, e venha a tua glória sobre mim. Você pode pedir isso para Deus agora mesmo. Não deixe para depois, para amanhã. Porque é agora, neste momento, que o Espírito de Deus está falando contigo. O que foi perdido, a coroa perdida, você achou. Mas você achou em Deus. com a presença dele. Fale com ele. Não feche seu coração. Todas as riquezas, toda a sabedoria, todo o conhecimento está em Cristo. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. E toda a plenitude de modelo de ser humano está em Cristo. Você pode se entregar para esse homem Jesus, e esse Deus Jesus. Ele te ama. Ele sempre vai fazer coisas perfeitas e excelentes por ti. Pode te render a Ele sem reserva alguma. Pode te render. Pode pedir algo a Ele agora também. Além do teu espiritual, pode pedir algo para a tua saúde. Você tem fé para isso? Um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo um Deus que veio porque não conseguia ver a criatura perdida. Como eu disse no início, ele veio e grande maioria não o percebeu. Ele veio da maneira mais humilde possível. Quando morreu, quando nasceu não foi percebido. Quando morreu não foi percebido. E isso ainda permanece hoje. Ele vive pelos séculos dos séculos. E grande parte das pessoas também não o perceberam. Mas se Deus falou contigo hoje, pode pedir para Ele: Deus, por causa de Jesus, me cura. Você pode pedir isso para Ele. Tira dores do meu corpo, dores da minha alma. Pode pedir para o Senhor. É fácil crer num Deus com tamanho poder e com tamanha compaixão. É fácil crer. É fácil crer num Deus grandioso. Mas ao mesmo tempo que se coloca a teu lado e ao lado de toda a humanidade, é fácil crer. Ou o que nos levaria a desconfiar do Senhor? Alguém poderia dar um motivo sequer, e nós não vamos achar um motivo. Tudo que tu precisa de conhecimento espiritual e sabedoria, saúde, paz, está em Cristo. Só pelo fato de você ter nascido do seu pai e da sua mãe, já é uma bênção. Você já foi um escolhido desde o ventre materno. Milhões e milhões de espermatozoides se perderam. Você nasceu. Pai, eu quero te pedir que o Senhor enche o coração de cada pessoa, porque esse é teu plano, teu propósito. Enche o coração da tua presença, daquela glória do Salmo 8. E o Senhor também traga uma beleza interior e exterior para nós. Senhor Deus, o Senhor nos fez perfeitos e bonitos, e ainda que essas coisas se foram perdendo, quando nós temos o Senhor, há uma restauração interior e uma beleza exterior começa a surgir, por causa da alegria e do amor colocado em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você que orou por você mesmo, creia que Deus te ouviu e o poder dele vem sobre ti, sobre corpo e alma.